No mundo das bocas até é santo, vira criminoso. Sorriso de Judas derrama sangue no morro e toda hora é caroço. Compensa, pai. Toda hora é caroço. Compensa, no mundo das bocas até é merda, é algo precioso. A vida é valente, nada é morte, cama, teu esposo e toda hora é caroço. Compensa, pai. Toda hora é caroço. Compensa, vem. Veja as conversas na rua, maldade, inveja é o que mata. Se tem caroço na ideia das guerras que dá quebrada, mudam das bocas sem lei, inveja fala o que quer. Pra adiantar microscópio e mais de mil pra dar ré. Conversa vai, sorriso de Judas na quina, piscina faz sangue descer. Conversa bem, fotocó de dona bandida com inveja pra te ver sofrer. A morte cama teu esposo no mundo das bocas abertas. Sangue do morro de novo mistura no meio da terra. Vários judão criminoso aglomera as conversas, silêncio aqui vale ouro. Viver é sorte na guerra. Ideia jogada à forra, gera os robôs sentinela. A morte lucra com a boca de quem falha por ela. No mundo das bocas até é santo, vira criminoso. Sorriso de Judas derrama sangue no morro e toda hora é caroço. Compensa, vai. Toda hora é caroço. Compensa, no mundo vem. Das bocas até é merda, é algo precioso. A vida valente, nada é morte, cama, teu esposo e toda hora é caroço. Compensa, vai. Toda hora é caroço. Compensa, vem. Conversinha que vai, conversinha que vem. Parangolê errado, já não sei quem é quem. O mundo tá girando e as potocas também. Mas como diz o ditado, peixe morre pela boca. Se liga nas ideias, seu porra louca. Seu zóio de tandera, preste muita atenção antes de você delatar os irmãos. Aqui é favela e a ideia é mil grau. Abraça quem quer e quem não quer passar mal. A vida é sinistra e é desse modelo. Se orienta ladrão e se olha no espelho. Se olha no espelho. No mundo das bocas até é santo, vira criminoso. Sorriso de Judas derrama sangue no morro e toda hora é caroço. Compensa, vai. Toda hora é caroço. Compensa, no mundo das bocas até é merda, é algo precioso. A vida é valente, nada é morte, cama, teu esposo e toda hora é caroço. Compensa, vai. Toda hora é caroço. Compensa, vem. Pode que é sangue bom, toda hora é caroço. Eu tô na cena de novo com um bang bem louco. É, só mafioso dando ideia da sua, dos perigos e das putas, dos frevo loucura. Véi na madruga é muita treta, absoluto. Cerveja, Fahrenheit sobre a mesa. Pois ela é a rainha que impera lá na quina. Até o raiar do dia é o motivo das potocas. Picuinha de uma pá de má vizinha que fala mal de mim, fala mal de você, da sua mina. É muita adrenalina pra esse truta de perifa que é certo pelo certo. Quem abraça X9 pra nós não tem sucesso. E não importa o resto, porque agora véi, lombrou. No mundo das bocas até é santo, vira criminoso. Sorriso de Judas derrama sangue no morro e toda hora é caroço. Compensa, vai. Toda hora é caroço. Compensa, no mundo.